muitas almas pra ele ganhar. Oh, que alegria será quando no céu eu chegar, Jesus me coroará pelas almas que eu aqui ganhar. Galardão de alegria sem par. Nós tu verteste quando na cruz te cravaram, Senhor, e sobre nós tua graça desceste, dando-nos o bom consolador. Oh, que alegria será quando no céu eu chegar, Jesus me coroará pelas almas que eu aqui ganhar. Galardão de alegria sem par. Vem, Jesus, o teu povo buscar, podermos nós ver, pois contigo queremos estar, vida eterna de ti receber. Oh, que alegria será quando no céu eu chegar, Jesus me coroará pelas almas que eu aqui ganhar. Galardão de alegria sem par.